Passei na 17, eu vou brotar no Singapura. Eu tô de bis, hein? Cachuca na garupa. Eu tô de bis, hein? Cachuca na garupa. Quanto mais eu acelero, mais a loira joga bunda. Quanto mais eu acelero, mais a ruiva joga bunda. Eu tô de bis, hein? Pegando essas malucas. Passei na 17, eu vou brotar no Singapura. Eu tô de bis, hein? Cachuca na garupa. Eu tô de bis, hein? Cachuca na garupa. Quanto mais eu acelero, mais a loira joga bunda. Quanto mais eu acelero, mais a ruiva joga bunda. Eu tô de bis, hein? Pegando essas malucas.